Controle, boa noite, SAM 3600. Cruzeiro, identifique, chegada a mar e desça até o nível de voo 050. Desce 050, SAM, informação, Charlie. 6224, chama Centro Recife. Frequência 12685, alterne 12545, boa noite. 2685, confirma a secundária. 12545. 2545, 6224. 3600, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000, reportaremos localizador. 3600. O ajuste no 017. No 017, sim. Controle Salvador, boa noite, o total 9908, decolou. Total 9908, contato radar, mantém o nível 320. Fui da Elda presente. Da Elda presente, subindo para 320, obrigado. Salvador, boa noite, Papatanguá, serviço uniforme. Boa noite, Papatanguá, serviço uniforme, identifique, chegada na área, desça para 3000 pés no 017. Para 3000 no 017, obrigado. Serviço uniforme, poderia tomar as flores de TAP, está presente? Autorizado. Comandou uma noite, chegou no 805. Noite, chegou no 805, identifique. Chegada a Mari, desse, mantém o nível 050. Mari, 050. Mobilizou o TAN 3600. 3600, 2 milhas para externo, 2162, autorizado para a LF. 2162, obrigado. Boa noite, 3600. Boa noite. Boa noite, TAN 3600. Por gentileza, 118-95. 18. Eu chamei Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 13325, boa noite. Boa noite, 1251, 13325, com Recife 9908. Escavite uniforme, disse para 2000 pés, autorizado no final LS, ponto localizador, altímetro no 0 no 7. Para 2000, autorizado LS, repassar no localizador no 0 no 7. Boa noite, 805, desça para 3000 pés, 1017, o número 3 na aproximação, 805. 3000 pés, 1017, boa noite, 805. Capitano, localiza do Oscar Vitor em Foz. Uniforme complete na LS, chega a turma no 8.000. 8.000, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Papatão, Oscar Vitor em Foz. Oscar Vitor Uniforme, por gentileza, 118-95 já. 118-95, obrigado. Noite 05, desça para 2.000 pés, autorizado no final LS, reporte localizador. 2.000, reporte localizador, boa noite, você. Salvador, boa noite, o Otan 31 510, cruzando o 170. Boa noite, 3152, identifique, chegada à Mari, desça até o 050. 050, tá, 3152. Salvador, boa noite, voo no 643, informação delta. Voo no 643, aciona identificação, autorizado a chegada a Bonf, desça para 3.000 pés. Quenegal no 017. Aciona identificação, desça para 3.000, Palmeiras 17, voo no 643. ou no 805, complete aproximação e chame torre 1118, decimal 95. Mando 3895, gol no 805, boa noite. Gol no 643, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento TLS X-Ray. Reposta é pisado no localizador, que é legal no 097. 2017, personagem estabilizado ao RNS X-Ray, fica na 0, agora 643. TAM 3152, desça para 3000 pés, que é legal no 0107. 3000 na 0107, na 3152. Salvador, boa noite, Web 5809, centro da Delta. Web 5809, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça para 4000 pés, que é legal no 0107. 1017, chegada a Mari, 4000 pés, possibilidade de voar TAP, está presente? Autorizado, Web 5809. Bom, Itap, obrigado. Doutor Salvador, boa noite, Estacionar 6258, vai passar nível 180, restrito ao 150 com a informação Delta. Estacionar 6258, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, que é legal no 097. Mari 050 com 1097, 6258. TAM 3152, é o número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 200 nós. É redução para 3152. 643, vetoração para sinal LS, curva à esquerda para o 1960, aguarde vetorificar para o localizador. Esquerda 960, aguardando o vetor final 643. O número 4-3, consumindo sua velocidade.